Ficheiro 2, página 11, primeira parte, incentivo, de 20 de dezembro a 3 de janeiro. Na Suécia, 18% das mulheres foram, numa ou noutra ocasião, ameaçadas por um homem. Capítulo 1, sexta-feira, 20 de dezembro. O julgamento tinha chegado irremediavelmente ao fim. Tudo o que havia a dizer fora dito, mas ele nunca duvidara de que perderia. A sentença escrita foi-lhe entregue às 10 da manhã de sexta-feira, e agora faltava apenas enfrentar os jornalistas que esperavam no corredor, à porta do Tribunal Distrital. Carl Michael Blomqvist viu-os através do vidro e abrandou o passo. Não tinha a mínima vontade de discutir a sentença. Mas as perguntas eram inevitáveis e ele, melhor do que ninguém, sabia que tinham de ser feitas e respondidas. Ser um criminoso é isto, pensou, estar do outro lado do microfone. Endireitou as costas e tentou sorrir. Os jornalistas dispensaram-lhe uma recepção amistosa, quase embaraçada. Deixem-me ver. Aftonbladet, Expressen, TT, TV4 e. Onde é você? Ah, sim, Dagens de Nyheter. Deve ser uma celebridade, disse Blomqvist. Dê-nos um soundbite, Super Blomqvist. Era o repórter de um dos vespertinos. Como sempre lhe acontecia ao ouvir a alcunha, Blomqvist fez um esforço para não rolar os olhos nas órbitas. Em tempos, quando tinha 23 anos e iniciava o seu primeiro emprego de verão como jornalista, acontecera-lhe por puro acaso descobrir um bando que roubara cinco bancos nos últimos 2 anos. Não havia a mínima dúvida de que se tratara, em todos os casos, dos mesmos indivíduos. A sua marca registada era assaltar simultaneamente 2 bancos com uma precisão militar. Usavam máscaras de personagens do Disney World, de modo que, inevitavelmente, a polícia os alcunhara de Gangue do Pato Donald. Os jornais, por seu lado, tinham preferido a designação de Gangue dos Irmãos Metralha, mais sinistra e mais consistente com o facto de que, em 2 ocasiões, terem disparado tiros de aviso e ameaçado transeuntes mais curiosos. O sexto golpe fora contra um banco em Östergötland, no pico da estação de veraneio. Quisera a sorte que um dos clientes presentes na agência fosse um jornalista de uma estação de rádio local, que mal os assaltantes saíram, correra para um telefone público e contara a história em direto. Blomqvist estava a passar alguns dias com uma namorada, na casa de verão dos pais dela, em Katrineholm. O que fora exatamente que o levara a fazer a ligação foi coisa que não soube explicar, nem sequer à polícia. Mas, ao ouvir a reportagem, lembrou-se de um grupo de 4 homens que vira, numa casa de férias, umas poucas centenas de metros mais abaixo, junto à estrada. Estavam a jogar badminton no quintal. 4 tipos louros, atléticos, de calções e tronco nu. Eram, muito evidentemente, adeptos da musculação. E houvera qualquer coisa neles que o fizera olhar 2 vezes. Talvez o facto de jogarem à torreira do sol, com o que reconheceu ser uma energia intensamente concentrada. Não houvera qualquer razão plausível para suspeitar que fossem assaltantes de bancos, mas mesmo assim deslocara-se até ao alto de uma colina de onde se avistava a casa. Parecia deserta. Passados 40 minutos, um Volvo estacionara diante da porta. Os 4 jovens apearam-se, com ares apressados, e cada um deles levava na mão um saco de desporto, o que podia perfeitamente significar apenas que regressavam de uma qualquer atividade tão inócua como um mergulho no lago. Mas então um deles voltara ao carro e tirara da bagageira um objeto que escondera apressadamente com o casaco. Mesmo do seu relativamente distante posto de observação, Blomqvist reconhecera uma AK-4, a espingarda automática que fora sua companheira todos os momentos durante o ano de serviço militar. Telefonara à polícia e assim começaram um cerco de 3 dias, coberto pelos meios de informação a nível nacional, com ele a ocupar um lugar na primeira fila e a ser regiamente pago por um jornal vespertino. A polícia montara o seu quartel-general numa caravana estacionada no quintal da casa da namorada. A queda do gangue dos irmãos Metralha dera-lhe o estatuto de estrela que o lançara como jovem jornalista. O lado negativo desta publicidade foi o facto de um outro jornal não ter resistido à tentação de usar o título Super Blomkvist. Resolve o caso. A história, contada num tom jocoso, era da autoria de uma jornalista já de certa idade e continha referências ao jovem detetive dos livros infantis de Astrid Lindgren. E para agravar ainda mais as coisas, o jornal publicara a história juntamente com uma fotografia deliberadamente granulosa de Blomkvist, de boca meio aberta e dedo esticado a apontar. O facto de nunca em toda a sua vida Blomkvist ter usado o nome Carl não fez a mínima diferença. A partir daquele momento, e para sua extrema irritação, passara a ser Super Blomkvist para os colegas de profissão. Um epíteto usado em tom irónico, não exatamente pejorativo, mas também não verdadeiramente lisonjeiro. Não obstante o seu respeito por Astrid Lindgren, cujos livros adorava, detestava a alcunha. Tinham sido precisos vários anos e outros êxitos jornalísticos muito mais notáveis para que o apodo começasse a desaparecer. Mas a verdade era que ainda se encolhia sempre que ouvia alguém usar o nome. Naquele momento conseguiu um plácido sorriso e disse ao jornalista do Vespertino: "Oh, inventem qualquer coisa vocês mesmos, é o que costumam fazer." O tom não foi desagradável. Conheciam-se todos uns aos outros, mais ou menos. E os críticos mais acerbos de Blomkvist não tinham aparecido naquela manhã. Um dos presentes chegara inclusivamente a trabalhar com ele durante algum tempo. E numa festa, anos antes, quase conseguira engatar uma das jornalistas, a mulher do programa Ela, da TV4. "Chegaram-lhe com força ali dentro", disse o da Dagens Nyheter. Claramente um jovem estagiário. Qual é a sensação? Apesar da gravidade da situação, nem Blomkvist nem os jornalistas mais velhos conseguiram impedir-se de sorrir. Trocou um olhar com a TV4. Qual é a sensação? Perguntou o cretino de jornalista desportivo, espetando o microfone na cara do atleta ofegante sobre a linha de chegada. "Só posso lamentar que o tribunal não tenha chegado a uma conclusão diferente", disse um tudo nada pomposamente. 3 meses de prisão e 150 mil coroas de indemnização. "É bastante duro", disse ela, da TV4. "Hei de sobreviver." "Vai pedir desculpa ao Werner Ström? Apertar-lhe a mão? Não me parece." "Continuaria então a afirmar que ele é um vigarista?" Dagens Nyheter. O tribunal acabava de decidir que ele difamara e caluniara o financeiro Hans-Erik Wennerström. O julgamento chegara ao fim e não tencionava recorrer. O que aconteceria se repetisse as suas acusações à porta do tribunal? Decidiu que preferia não o descobrir. "Julguei ter boas razões para publicar a informação que me chegara às mãos. O tribunal não foi da mesma opinião e eu tenho de aceitar que o processo judicial seguiu o seu curso. Vamos discutir a sentença no Conselho Editorial antes de decidirmos o que fazer. Não tenho mais nada a acrescentar." Mas como foi que esqueceu que os jornalistas têm sempre de apoiar em provas aquilo que afirmam? Ela, da TV4. A expressão era neutra. Mas Blomkvist julgou detectar-lhe nos olhos uma nota de desapontado repúdio. Os jornalistas que ali estavam, excetuando o rapaz da Dagens Nyheter, eram todos veteranos na profissão. Para eles, a resposta àquela pergunta situava-se para lá do concebível. "Não tenho nada a acrescentar", repetiu ele. Mas enquanto os outros aceitavam isto, a TV4 encurralou-o contra as portas do tribunal e fez as suas perguntas diante da câmara. Foi muito menos dura do que ele merecia E houve respostas claras suficientes para satisfazer todos os que ainda restavam. A história ia aparecer nos cabeçalhos, mas Blomqvist recordou a si mesmo que não estavam ali a lidar com o acontecimento mediático do ano. Os jornalistas já tinham o que queriam e regressaram às respectivas redações. Ainda pôs a hipótese de ir a pé, mas estava um dia de dezembro ventoso e frio e já gelara o suficiente durante a entrevista. Enquanto descia as escadas do tribunal, viu William Burke apear-se do carro onde devia ter permanecido sentado, enquanto ele falava com os colegas. Os olhos dos dois encontraram-se e Burke sorriu. Valeu a pena vir até aqui só para te ver com esse papel na mão. Blomqvist não respondeu.